deixo ser como não sou e me entristeço o coração. A dor já mexe com a razão. Não sei o que fazer aqui. O seu amor me constranger, vitoriosa levantar e em teu nome proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, meu Senhor e Rei. Faço novo. Teu nome exaltar. Meu Senhor, estou a me esquecer do que passei e o que me fez sentir tua mão tão carinhosa me tocar. O teu amor me constrangeu. Vitoriosa levantar em teu nome proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, retornar a ti, meu Senhor e Rei. Faço novo, eu quero ser. Teu nome exaltar. Simplesmente vou, me deixo ser como o Senhor mesmo quer e me alegro o coração. O teu Espírito, Senhor, já me encheu do teu amor, capacitada agora estou pra em teu nome proclamar libertação. Faz-me retornar a ti, retornar a ti, meu Senhor e Rei. Teu nome exaltar. Faz-me retornar a ti, retornar a ti, meu Senhor e Rei. Faço novo, eu quero ser e o teu.